Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz O Deus que Devasta, Mas Também Cura, do baiano Lucas Santana. Esse programa inaugura uma série que traz discos que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente para serem baixados na net. Começamos com a faixa título O Deus que Devasta, Mas Também Cura, composição de Lucas Santana, Gui Amabis e Dengue. Um vídeo de celular retrata um dia depois, o caos de um dia atroz, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou gavetas onde amor e letras em fotografias é o que nos valia e nos aquecia. Sobre o alambrado, pista coberta de barro, bancos e escolas fechados, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou a casa, esvaziou o armário e levou a mala para sabe alguém aonde. A série de discos que podem ser baixados é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Em seu quinto disco, produzido pelo próprio artista e por Chico Neves, o músico lança um álbum consolidante em sua carreira, com ótimas letras e esteticamente muito abrangente, passeando por vários estilos, mas sempre com uma unidade sonora. O álbum conta com as participações muito especiais de Céu, Guisado, Cassim, Curumim e ainda dos irmãos Gui e Rica Amabis, entre outras. Vamos ouvir a faixa É Sempre Bom Se Lembrar. E o tempo ralenta e nos diz que é sempre bom se lembrar da uva até o vinho. Amor que ali todo dia é sempre bom se lembrar daquela estrela guia que lá no céu não está, mesmo que ainda brilhar. O amor. Gravado em vários estúdios, entre o Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, e mixado por Buguinha Dub no estúdio Mundo Novo, o disco traz Marcelo Calado na bateria, Ricardo Dias Gomes no baixo, Gustavo Benjão na guitarra e Lucas Vasconcelos nos teclados e sintetizadores. Destaque para a guitarra bem executada de Morotó Slim, na faixa que ouviremos na sequência, Cipá Ska SP. Ser um mega empresário dentro do fumê no seu utilitário, ou vagar na rua como um indigente sem plano de saúde nem escova de dente. A solidão aqui tem moradia permanente, não respeita cor, credo, fama ou patente. É só sair na rua e ter a sensação de que somos só desde a barriga até o caixão. Mas eu disse sós, não disse sozinho. A massa está carente em busca de carinho. Quem é o amigo que vai te salvar? 5.000 torpedos sobre o céu irão cruzar. Just as I was born in place, nobody knows this how. Cities becoming crazy, grandma will die. Just as my kids grow up, nobody knows this is how. Agora ficamos com uma versão da música dos Paralamas do sucesso Músico, composição de Tom Zé, Herbert Viana e Bi Ribeiro. A música conta com a participação especial de Céu e Curumim. Cadeia de gens, somos um trem, tem, a psicose em semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem, semem. O disco do dia de hoje trouxe o álbum O Deus que Devasta, Mas Também Cura, de Lucas Santana. Lançado pela gravadora independente Diginós, o disco pode ser comprado ou baixado gratuitamente no site do artista www.lucassantana.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e nos diga suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.